back your homes or restore your dead to life. But perhaps I can give you justice in the name of our king. Estamos começando mais um UltraFest. Vamos falar hoje sobre o episódio 6 de Game of Thrones. E aqui comigo, subindo a muralha, estão... Guilherme. Vegeta. Winter is coming. Começando a falar sobre o episódio 6. E que, sinceramente, pelo menos pra mim, foi o episódio mais caído de toda essa temporada, não foi não? É, bem baixo. Achei que era piadinha com a muralha. Foi caído, né? Caído. Quase que caiu de vez, né? Mas se ele caísse, se o Jon Snow caísse na muralha, ia ser um episódio mais legal, convenhamos. Caramba. Foi o único momento que o Jon Snow mostrou alguma presença de espírito. Pois é, né? Cara, vou morrer. Tem que fazer alguma coisa. Primeira vez na história. Será que ele faz alguma coisa? Não, ele já tinha matado o patrulheiro do próprio grupo dele, cara. Mas aquilo foi combinado. O cara deixou. O cara, ele se suicidou via Jon Snow. É, foi por isso. Mas o Jon Snow, ele é meio sensual, né? Eu sempre achei ele meio sensual nesses primeiros 3 livros aí. E vocês não acham isso também, não? Certamente. Eu não acho nada dele mesmo, assim. Pessoal, então, sensual. Essa é a definição de sensual. Winter is coming. Mas beleza, então. Mas começando a falar já dos pontos, já que estamos falando de Jon Snow, vamos falar do amiguinho gordo dele, o Sam. O que vocês acharam daquele negócio do Sam agora do pai de família andando pela floresta? Uma cenazinha legal, gostei. Eu só achei que o Sam, quando ele mostrou aquela faca, que a faca ou ponta de lança, não sei exatamente, que tava com ele lá, eu achei que ele devia ter falado que é de obsidiana. Não só pra deixar as coisas mais claras, mas pra mostrar que o Sam é um cara inteligente. Porque o problema que eu tô vendo com o Sam, que ele é muito covarde, só por isso já avacalha um pouco. Mas tem que mostrar o lado que ele é realmente um cara estudioso, um cara inteligente. E o fato de ele não ter mencionado aquilo que ele sabia, que na verdade ele nem sabe, parece que ele nem sabia que era de obsidiana, eu achei ruim, um pouco ruim. Eu acho que tem que mostrar um pouquinho mais do lado que o Sam é um cara muito inteligente pra contrabalancear um pouco essa a covardia e a total falta de habilidade que ele tem. Na verdade, eles já deram uma encorajada no Sam, né? Fizendo ele correr lá, tirar a menina, né? Esse negócio todo. Mas daí, né? Foi na verdade, esse começo desse episódio foi tudo uma profusão de cenas cortadas de vários locais diferentes, né? Winter is coming. Como é que é o nome do menino esfolado lá? Theon. O Theon, o Theon. Eu achei interessante que eu tava com muita dúvida com esse menino que ainda não foi nomeado, né? Que tá torturando ele. Porque eu não tava sabendo se ele tava em posição de autoridade. Primeiro parecia que não. Para ter deixado ele sozinho com o carinha torturado. Então eu acho que parece que sim. Ele tá em posição de autoridade lá na fortaleza dele. E mostrou o que a gente já tinha percebido antes, né? Que ele não está assim. Ele não está querendo nada. Ele não quer informação nenhuma. Ele só quer torturar o Theon. Ele não pode fazer nada para escapar disso. Para mim, isso aí só está mostrando o começo do fim do Theon. Porque, como falando no outro episódio, ele torturou já fisicamente, está torturando psicologicamente também. Que ele falou. Ele O carinha tirou onda lá do Theon lá, que ele falou lá do papaizinho dele e tudo mais, né? Ele não tem mais. Tipo, o cara já sabe tudo que ele precisa saber do Theon, então ele só vai destruir ele. E eu vou te falar que eu tô começando a achar meio jogos mortais, o cara já falou até, eu quero jogar um jogo. Tá ficando esquisitíssimo aquilo ali, cara. É pior que o que já deu pra entender, eu acho que não é spoiler, é que o menino é um completo psicopata, velho. Ele. Pior que qualquer outro personagem que apareceu no momento. Sem querer fazer a ponte, mas eu acho que ele é muito pior do que o Joffrey. Sim, muito, 10 bilhões de vezes. Ele é o Joffrey com culhões. Com competência, né? Porque enquanto o Joffrey usa uma besta, que é uma arma de imbecil, ele usa arco de verdade. Olha arma só, besta arma de imbecil, cara. Besta é arma de imbecil. Não, mas é sério. A grande vantagem da besta, agora vou falar um pouquinho de tecnologia medieval, né? A grande vantagem da besta foi que ela precisava de menos treinamento do que o arco. Nas batalhas, tipo o arco longo inglês, ele era muito mais eficiente do que a besta. Só que a besta, como ela não precisava de tanto treinamento, podia ia besta pro camarada lá, que ele já sabia usar mais ou menos, e bora pra batalha. Enquanto arco, você precisava treinar, o carinha precisava treinar a vida inteira. Se o seu personagem for um cara mais, assim, intelectual, aí tudo bem, você pode dizer que o cara é mais pro lado do engenheiro, sabe? Gosta de coisas mecânicas. Uhum. E pelo amor de Deus, né? Quem fica lendo pra caralho não tem tempo de ficar aprendendo essas coisas de combate. A vida é um RPG, você tem que escolher, cara. Justamente. Se o seu bardo for um carinha mais intelectual, daí pode ser por causa disso, que ele gosta mais de besta, porque é uma arma mais complexa. Volta. Cara, não imaginava que uma cena de uma tortura ia conseguir fazer a conversa chegar lá em besta. Né? Mas como diria Jorah Mormon, existe uma besta em cada homem. E você põe uma espada em sua mão e ela se liberta. Winter is coming. Mas já que a gente tá falando de arcos e bestas, chegou então agora aquela cena da Arya, onde ela tá ali conversando tranquilamente e se aproxima da caravana a mulher de vermelho, Melisandre, e ela vem conversar com o Toro de Mir. O que vocês acharam daquela conversa que não tem nos livros? A conversa entre os dois mostra um fato que eu já tinha tentado um pouco, quanto os dois são diferentes. Os dois parecem até o oposto um do outro. Que é o seguinte, o primeiro ponto que eu levanto de interesse, que é a Melisandre ficou surpresa que o Toro de Mir consegue fazer aquela ressurreição. Isso me leva a crer que ela não consegue fazer isso. Uhum. Se pedir pra ela ressuscitar alguém, ela não consegue. Mas o Thoros fala também que não consegue, não. Quem faz é o Deus, né? Justamente. Esse é um outro ponto. Eles não só têm capacidades diferentes, mas como têm visões diferentes da mesma crença. Enquanto o Thoros, ele fala assim que, todo poder é derivado do Deus Vermelho, ela parece ter a impressão de que o poder é uma coisa pessoal, uma coisa dela. Uhum. E um outro ponto que eu queria levantar, que a gente já viu que a magia da Melisandre exige sacrifício. Ela precisa lá de sugar a vida do rei lá pra criar um bebê sombra lá. Ela precisa queimar os outros e tudo mais. Quando ele falou que eles estavam queimando os prisioneiros. Quem mais vocês já viram que também precisa de sacrifício no seriado? Só a Mirimazur. Exatamente. Winter is coming. Esse assunto não é fechado nem nos livros. Então nem nos livros a gente tem certeza. É especulação foda mesmo. Mas eu tô falando que o que a Mirimazur fazia era o que é chamado Blood Magic, né? Magia do sangue. E que ela falou mesmo, que era uma troca, exigia vida. Tanto que ela sacrificou a vida do filho da Daenerys, né? Pra dar vida pro Khal Drogo, e foi uma vida de vegetal ainda por cima. E a Daenerys faz a mesma coisa quando queima ela e o marido dela, pra dar vida aos dragões. Por mais que a Melisandre possa mesmo ser uma sacerdotisa vermelha, ela usa técnicas que não são dos sacerdotes. Ela usa magia de sacrifício. Ela poderia dizer se magia negra, na falta de um nome melhor. Seja o que for, ela usa poderes extras, sabe? Ela não se restringe à mera adoração de Hilo. Ela busca outras fontes de poder. Isso pode significar coisas muito sinistras no futuro. Winter is coming. Eu acho legal que existam dois sacerdotes que interpretem de maneira diferente o jeito de ser devoto daquele deus. Isso eu achei legal, acho que eu nunca vi em nenhum mundo de fantasia isso. Então eu acho que eu acho isso excelente. Eu acho bom, inclusive que seja um ponto de plot que eles deem tanta importância, porque como essa cena não tinha no livro, então quer dizer que eles estão realmente dando importância à diferença entre os dois. Eu não tô conseguindo lembrar realmente qual foi a resolução da cena. O Jaime vai embora, mas a Brienne fica lá, isso, né? Que é bastante tenso, né? Mas foi uma cenazinha legal e acho que foi até um bom lembrete pro Jaime, né? Como o Bolton falou, né? Para de usar o seu pai como escudo, né? Fica tipo, mais na sua aí, sabe? Eu achei um bom lembrete. O Joffrey que mandou matar o Tyrion? Foi isso mesmo? O Tyrion insinuou isso daí, né? Primeiro que eu tô raciocinando sem levar... Sem tentando não levar conhecimento do livro pra isso. Sim, sim. Porque porque me parece que uma tentativa de assassinato no meio da guerra seria uma coisa até relativamente inteligente. E ele coloca lá como se fosse uma tentativa meio idiota de fazer, sabe? Usar a própria guarda real pra matar alguém no meio da guerra. Por mim, seria um ótimo plano. O que mais acontece no meio da guerra é a pessoa morrendo. Então, se você quiser matar alguém... O erro do plano é caso de errado, né? É, caso de errado. Mas assim, me parece um ótimo plano matar alguém no meio da guerra. Pra mim, pareceria um ótimo plano se fosse uma flechada. Se fosse uma flechada, eu acho que seria um ótimo plano. Sim, mas é isso que eu tô falando. O plano, se o Tyr tivesse morrido, teria sido um plano aceitável, né? Uhum. Porém, o fato dele não ter morrido levou ele a saber já de quase todo o porquê aconteceu, quem deve ter sido, né? Mas se fosse uma flechada, né? Ou se fosse pelo menos um guerreiro menos conhecido do que um membro da Guarda Real, né? A execução talvez não seja melhor, mas o plano em si foi um plano ótimo. E é isso, esse é o meu problema. O Joffrey não me parece ser um cara muito inteligente. Naquele momento, o Joffrey, ele não estava todo maquiavélico pensando em circunstâncias. Ele estava se borrando de medo, pensando que a batalha ia chegar nele e ele ia morrer, sabe? Vai ser bem caído se foi o Joffrey que mandou, pensando por esse lado. Eu não duvido da crueldade dele, eu duvido da inteligência dele, sabe? Eu duvido que ele tenha um plano assim, tão bom. Por mim, ele simplesmente teria matado ele de uma vez e pronto, sabe? Winter is coming. Comentando sobre a situação do Varys e do Mindinho mesmo, eu vi um comentário... Gente, só um minuto aqui, rapidinho. Musiquinha de elevador, né? É isso, eu tava dizendo, é uma musiquinha de elevador. Winter is coming. É, cara, mas já que ele foi falar do Varys, o Varys perdeu essa batalha, cara. Que lamentável. Mas eu acho que tem volta. Pois é, eu quero que tenha volta, porque... agora, eu queria que se o Varys... Porra, o Varys tem vários aliados fodas agora. Ele tem a Olenna, que eu considero que eles são aliados, né? E o Tyrion também, porra. Uhum. Eu acho que é um aliado dele, porra. E ele não consegue se unir com esses caras pra fazer alguma coisa, porra. Eu acho que é mais uma questão de... É que ele já falou no começo, é questão de paciência, velho. Acho que ele tem que saber quando atacar. Qualquer hora propícia. Pois é, porque o Mindinho sozinho... A questão que ele falou pro Tyrion lá de paciência. É, pois é, mas o Mindinho sozinho tá... E eu achei legal também o Varys dizendo que o objetivo do Mindinho é governar, nem que seja em cima das cinzas do reino, né? Eu achei foda, cara. O cara é meio louco mesmo, assim. Ele é meio coringa. Mindinho. É, mas é isso que eu não tinha percebido, sabe? Eu tinha percebido que o Mindinho, ele quer mais poder e tudo mais. Mas, tipo, eu não tinha essa visão que ele tinha essa visão de caos, sabe? De que ele queria que dane-se o resto do mundo que eu vou usar a oportunidade pra ficar cada vez mais poderoso, sabe? Mas vocês abordaram a questão... De que o Varys, ele se importa... A frase dele sempre é relacionada a manter a ordem no reino, enquanto o Mindinho... Exatamente, ele sempre quer servir o reino, ele quer manter a ordem. Enquanto o Mindinho quer usar o caos exatamente para fazer a subida dele. Uhum. É aquele negócio, tá todo mundo preocupado e enquanto ninguém tá olhando, ele tá subindo ali. Toda hora ele vai ganhando influência e tudo mais. Winter is coming. Mas é isso, galera. Então, considerações finais. Cara, episódio bem cheio de cenas qualquer coisa, né? Sem muito impacto. Com alguns pontos altos, né? Diálogo lá entre o Tywin e a Rainha dos Espinhos, né? E o diálogo entre o Mindinho e o Varys. Que foram dois pontos bacanas. Mas, no geral, é um episódio fraquinho. E, Vegeta? Cara, eu tava lembrando agora, tem um... O cara que faz o Yu-Gi-Oh! Abridged, e de sacanagem ele fez um vídeo ensinando como fazer uma série Abridged, né? E aí uma coisa engraçada que ele falou que você tem que terminar o episódio com a piada mais engraçada, porque senão as coisas terminam meio esquisitas. E esse episódio do Game of Thrones pra mim foi isso. A última cena eu achei tão foda, assim, aquele papo do Mindinho com o Varys, que eu esqueci que o resto do episódio foi meio chato. Eu fiquei tão chocado com tudo que aconteceu e o jeito que eles conversaram aquilo que, pô, cara, eu gostei do episódio pelo final. Essa é a verdade. Justo. Sim, mas na verdade, acho que isso é uma técnica boa. E eu acho legal eles estarem explorando outros modos de fazer no final, senão o cliffhanger, né? que era o que geralmente o pessoal usa, né? Pra segurar de um episódio pro outro. É o jeito Lost de fazer as coisas. Isso. Exatamente. Explorando outras técnicas de terminar num auge que você queira ver o próximo episódio, né? Exatamente. E, aproveitando essa deixa, eu acho que o próximo episódio é The Bear and the Maiden Fair, né? Sim. Esse seria o do... Ah, diga, pode dizer, acho que tu vai dizer o que eu ia dizer. Diga aí. Exatamente, um episódio que vai ser escrito pelo George Martin. Putz, isso mesmo. Falando em episódio escrito por George Martin, não tinha uma história de que ele ia aparecer em algum episódio? Cara, mas ele não era o Cal Stark, cara? Cara, eu acho que se o Martin aparecer, ele deve aparecer como um mestre, sabe? Sim, em algum episódio daí pra frente, né? Eu tava pensando, o mestre, ele é praticamente o humano do mundo de Westeros ali, porque ele vive com as correntes e roupas largas, né? Falta fazer um rap. Corrente de metal precioso ainda por cima, né? Que tem prata, tem ouro aqui dentro. Ainda tem isso. Só vai colocar um macio lá embaixo, né? Winter is coming. Por hoje é só. Aqueles que quiserem entrar em contato conosco, já sabem do nosso padrão de contato. Tem o feed do lado, tem e-mails de acesso, tem formulário no site, tem Twitter. Os nossos Twitters pessoais. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade para bater um papo sobre mundos de fantasia. E se quiser bater um papo sobre o Nome do Vento, pode entrar em contato direto com o meu Twitter. É, que eu tô lendo e é incrível o livro, hein? Incrível. Então é isso, galera. Por hoje é só, pessoal. Falou! Falou!